Cheiro 3, página 19. Assim foi. Mal passaram o meio-dia da segunda jornada, ouviram o som de passos de botas aproximando-se da granja. A porta abriu-se. Por Deus! Foi uma exclamação sufocada ante a cena que se via dentro da casa. A corrente de ar que entrou pela porta agitou o ar fedorento dos corpos esfarrapados e cobertos de sangue, estendidos ou encurvados no sol de terra aplainada. Ninguém tinha mencionado a possibilidade de uma resistência armada. Não tinham ânimo para tal e seria inútil. Os jacobitas ficaram sentados à espera de conhecer a vontade do visitante. Era um comandante, limpo e reluzente no seu uniforme passado e nas suas botas lustradas. Depois de um momento de hesitação para passar a vistoria aos habitantes, entrou, seguido de perto pelo seu tenente. Sou Lord Melton, disse, olhando em redor, como se procurasse o líder daqueles homens a quem seria mais correto dirigir os seus comentários. Duncan MacDonald, depois de lhe devolver o olhar, levantou-se lentamente e inclinou a cabeça. Duncan MacDonald, de Glen Ritchie, disse. E os outros? Fizeram um aceno com a mão. Que faziam parte das forças de Sua Majestade, o Rei Jaime. Isso já eu imaginava, disse o inglês secamente. Era jovem, de uns 30 anos, mas tinha o porte e a segurança de um militar experimentado. Olhou ostensivamente para os homens, um a um, depois afundou a mão na sua jaqueta para pegar num papel enrolado. Tenho aqui uma ordem de Sua Excelência o Duque de Cumberland, disse. Autoriza a execução imediata de qualquer homem que tenha participado da traidora rebelião que acaba de terminar. Percorreu uma vez mais com o olhar os confins da cabana. Há aqui alguém que se proclame inocente da traição? Houve um levíssimo riso entre os escoceses. Inocentes? Com o fumo da batalha ainda enegrecendo-lhes a cara? Ali, à beira do matadouro? Não, milord, disse MacDonald com um ligeiro sorriso nos lábios. Traidores? Todos. Vai ter de nos enforcar. Melton contraiu a cara numa pequena careta de desgosto. Depois voltou à sua passividade. Era um homem enxuto, de ossos finos, mas impunha a sua autoridade. Vamos fuzilá-los, disse. Têm uma hora para se prepararem. Hesitante, olhou para o seu tenente como se temesse parecer muito generoso ante o subordinado. Mas continuou. Se algum de vocês desejar escrever uma carta, mandarei o escrivão da minha companhia. Depois de saudar brevemente MacDonald com a cabeça, girou sobre os calcanhares e retirou-se. Foi uma ocasião lúgubre. Alguns homens aproveitaram a pena e a tinta oferecidas e escreveram como puderam, com o papel contra a madeira tosca da lareira, na falta de outra superfície dura e lisa. Outros oravam em silêncio ou limitavam-se a esperar sentados. MacDonald tinha implorado misericórdia para Giles McMartin e Frederick Murray, argumentando que mal tinham 17 anos e que não podiam ser castigados de igual forma que os mais velhos. A solicitação foi negada. Os rapazes permaneciam sentados com as costas contra a parede, pálidos e segurando a mão um do outro. Jamie sentiu um profundo pesar por eles e pelos outros que estavam ali, amigos leais e soldados valentes. Por ele só experimentava alívio. Essa miséria física estava a ponto de terminar. Mais por formalidade que por necessidade, fechou os olhos para rezar o ato de contrição em francês, como sempre fazia. Mon Dieu, je regrette. Mas não se arrependia de nada. Era demasiado tarde para arrependimentos. Perguntou-se, ao morrer, se encontraria imediatamente com Claire, ou talvez, como esperava, estaria condenado por um tempo à separação. Esquecendo a oração, começou a conjurar o seu rosto por trás das pálpebras fechadas. A curva da bochecha e a têmpora essa frente larga que sempre o incitava a beijá-la, justamente ali, nesse ponto suave entre as sobrancelhas, entre os claros olhos ambarinos. Melton regressou a meio da tarde, desta vez seguido por 6 soldados, além do tenente e do escrivão. Uma vez mais se deteve na soleira da porta, mas MacDonald levantou-se antes que pudesse falar. Eu serei o primeiro, disse, e avançou para o exterior com passo firme. No entanto, quando inclinou a cabeça para cruzar a porta, Lord Melton apoiou-lhe uma mão na manga. Diga-me o seu nome completo, senhor. O meu empregado tomará nota. MacDonald deitou uma olhadela ao escrivão, um sorriso amargo a aparecer na sua boca. Uma lista de troféus, hã? Bem. Encolheu os ombros e depois endireitou as costas. Duncan William MacLeod, MacDonald, de Glen Ritchie. Fez uma cortês reverência a Lord Melton. Ao seu serviço, senhor. Cruzou a porta. Pouco depois ouviu-se um disparo a curta distância. Aos rapazes foi permitido irem juntos, agarrando um a mão do outro com força. Os demais foram tirados um a um. A cada qual se perguntou o nome para que o escrivão pudesse registá-lo. Quando chegou a vez de Ewan, Jamie esforçou-se para erguer-se sobre os cotovelos e estreitou-lhe a mão com tanta força quanto a pôde. Cedo voltaremos a ver-nos, sussurrou. Ewan Cameron tremia, mas limitou-se a sorrir. Depois inclinou-se para beijar a mão de Jamie e saiu. Ficavam os 6 que não podiam caminhar. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, disse ele com lentidão, para que o escrivão tivesse tempo de anotá-lo bem. Senhor de Brochtuarach, soletrou com paciência. Depois levantou os olhos para Melton. Devo pedir, milord, a cortesia de me ajudar a pôr em pé. Melton, em vez de lhe responder, olhava-o fixamente. A sua expressão de remoto desgosto tinha dado lugar a uma mistura de assombro e de algo parecido ao horror. Fraser, repetiu, de Brochtuarach. Eu mesmo, confirmou Jamie com paciência. Não se daria um pouco de pressa àquele homem? Uma coisa era resignar-se a ser fuzilado. Outra, muito diferente, era ouvir os seus amigos serem mortos. Aquilo não acalmava os nervos, precisamente. Por todos os diabos, murmurou o inglês. Inclinou-se para olhar bem para Jamie, que jazia à sombra da parede. Depois fez sinal ao seu tenente. Ajuda-me a levá-lo até à luz, ordenou. Não o fizeram com suavidade. Jamie grunhiu durante o trajeto que lhe provocou um raio de dor desde a perna esquerda até ao topo da cabeça. Aturdido, não ouviu o que Melton lhe dizia. Você é o jacobita a quem chamam Jamie, o ruivo? Perguntou outra vez com impaciência. Aquilo provocou um relâmpago de medo em Jamie. Se tomassem conhecimento de que era o famigerado Jamie, o ruivo, não o fuzilariam. Seria levado para Londres, julgado, encarcerado, exposto como troféu de guerra. Depois, no cadafalso, iriam pôr-lhe uma corda em volta do pescoço, até que lhe abrissem o ventre e lhe arrancassem as vísceras. As suas entranhas expeliram outro estrondo, longo e ressonante. A elas também não lhe agradava a ideia. Não, disse com tanta firmeza quanto a pôde reunir. Vamos acabar de uma vez por todas com isto? Melton, sem prestar atenção, deixou-o cair sobre os joelhos para lhe rasgar a gola da camisa. Depois pegou em Jamie pelo cabelo e lançou-lhe a cabeça para trás. Maldição, disse, fincando-lhe um dedo acima da clavícula. Ali tinha uma pequena cicatriz, triangular, que parecia ser a causa da preocupação do seu interrogador. James Fraser, de Brochtuarach. Cabelo ruivo e uma cicatriz de 3 centímetros no pescoço. Melton soltou-lhe o cabelo e sentou-se sobre os calcanhares, esfregando o queixo com ar distraído. Depois, já tomada a decisão, voltou-se para o tenente e fez sinal com um gesto aos 5 homens que restavam na cabana. Levem os demais, ordenou. Tinha as loiras sobrancelhas unidas numa profunda ruga. Ergueu-se diante de Jamie enquanto levavam os outros prisioneiros escoceses. Tenho de pensar, murmurou. Maldição, preciso de pensar. Faça isso, disse Jamie. Quanto a mim, preciso de me encostar. Tinham-no erguido e apoiaram-lhe as costas na parede mais afastada, com as pernas esticadas. Mas aquela posição era por demais insuportável, depois de ter estado 2 dias estendido de costas. Inclinou-se para um lado, querendo deslizar até ao solo. Melton murmurava baixo, e Jamie não chegou a distinguir as palavras. De qualquer forma, não lhe interessava muito. Assim, sentado à luz do sol, vira a perna com clareza pela primeira vez. Estava quase seguro de que não viveria o suficiente para que o enforcassem. O vermelho intenso da inflamação estendia-se desde a metade da coxa para cima, bem mais visível do que as manchas de sangue seco. A ferida, em si mesma, estava purulenta. Como já tinha diminuído o fedor dos outros homens, era-lhe possível perceber o cheiro enjoativo do pus. De qualquer modo, uma rápida bala na cabeça parecia 1000 vezes preferível à dor e ao delírio da morte causada pela infecção. Adormeceu com a terra fresca, sob a bochecha ardente, fresca e reconfortante como o peito de uma mãe. Não estava realmente adormecido, senão sonolento pela febre. Mas a voz de Melton, no seu ouvido, despertou-o bruscamente. Gray, disse a voz. John William Gray. Recordas esse nome? Não, disse ele, desorientado pelo sonho e a febre. Então vai matar-me ou não? Estou enfermo. Perto de Kerrierick. A voz de Melton incitava-o impacientemente. Um jovenzinho, um rapaz loiro de uns 16 anos, encontrou-o no bosque. Jamie olhou para o seu torturador. A febre distorcia-lhe a visão, mas pareceu-lhe ver algo vagamente familiar naquele rosto de finos ossos e olhos grandes, quase de menina. Ah, disse, resgatando uma cara de entre a torrente de imagens que se formava erraticamente no seu cérebro. O rapazinho que me queria matar. Sim, recordo-me. Fechou os olhos outra vez. Devido à febre, uma sensação parecia fundir-se com outra. Uma vez tinha partido o braço de John William Gray. A recordação do delicado osso sob a sua mão converteu-se no antebraço de Claire ao arrancá-la entre as pedras. A brisa fresca e brumosa acariciou-lhe a cara, como os dedos de Claire. Desperta, maldito sejas! A cabeça balançou-lhe sobre o pescoço. Melton sacudia-o com impaciência. Escuta-me! Jamie abriu os olhos fatigado. Sim? John William Gray é meu irmão, disse Melton. Ele contou-me sobre o vosso encontro. Você perdoou-lhe a vida. E ele fez-lhe uma promessa. É verdade? Com grande esforço, Jamie deixou os seus pensamentos para trás. Tinha encontrado o rapaz 2 dias antes da primeira batalha da rebelião, a vitória escocesa de Preston Pans. Os 6 meses decorridos desde então pareciam um vasto abismo pelas muitas coisas que tinham sucedido naquele tempo. Recordo-me, sim, prometeu matar-me. Não me incomodaria que o fizesse por ele. E fechava as pálpebras outra vez. Teria de permanecer desperto para que o fuzilassem. Disse que tinha uma dívida de honra consigo. E é verdade. Melton levantou-se, sacudindo as joelheiras das calças de montar, e voltou-se para o tenente que observava o interrogatório com evidente desconcerto. Que situação desgraçada, Wallace. Este jacobita é famoso. Não ouviste falar de Jamie, o ruivo, a figura nos cartazes? O tenente assentiu, olhando com curiosidade para a silhueta desalinhada que jazia sobre o pó a seus pés. Melton sorriu com amargura. Não, agora não parece tão perigoso, não é? Mas ainda assim, é o ruivo, Jamie Fraser. Sua Excelência ficaria muito agradado se o informássemos da existência de prisioneiro tão ilustre. Ainda não encontraram Carlos Stuart, mas quantos jacobitas conhecidos serão igualmente gratos para as multidões de Tower Hill? Devo enviar uma mensagem a seu respeito? O tenente esticou a mão para a caixa das mensagens. Não. Melton virou-se de costas, fulminando com o olhar o seu prisioneiro. Aí está o problema. Apesar de ser um excelente candidato às galés, esta ruína mal cheirosa é também o homem que capturou o mais novo dos meus irmãos, perto de Preston. E em vez de o matar, que era o que ele merecia, poupou-lhe a vida e devolveu-o aos seus companheiros. Desse modo, falou entre dentes, a minha família contraiu uma maldita dívida de honra. Meu Deus, disse o tenente. Assim não podeis entregá-lo à Sua Alteza depois de tudo. Não, maldito seja. Não posso sequer fuzilar este cretino sem faltar ao juramento do meu irmão. O prisioneiro abriu um olho. Pode esquecer o juramento. Não direi nada, sugeriu. E voltou a fechá-lo rapidamente. Calce. Já tendo perdido completamente a calma, Melton pontapeou o prisioneiro que lançou um gemido devido ao impacto, mas não disse mais nada. Poderíamos fuzilá-lo sob um nome falso, sugeriu o tenente numa tentativa de ajudar. Lord Melton lançou ao seu assistente um olhar fulminante de desdém. Logo deu uma olhadela pela janela para calcular a hora. Dentro de 3 horas terá escurecido. Supervisionarei o enterro dos outros executados. Procura uma carroça pequena e cheia de feno. Encontra um carroceiro. Escolhe uma pessoa discreta, Wallace, e subornável. Quero que esteja aqui com o veículo quando escurecer. Sim, senhor. E, senhor, que faremos com o prisioneiro? O tenente sinalizou com timidez, o corpo estendido no chão. O que é que tem? Disse Meldon bruscamente. Está demasiado fraco para rastejar, quanto mais para andar. Ele não vai a lado nenhum. Pelo menos até que a carroça chegue aqui. Carroça? O prisioneiro mostrava sinais de vida. De facto, perante a agitação, havia conseguido apoiar-se sobre um cotovelo. Para onde me enviam? Melton virou-se diante da porta com um profundo olhar de desgosto. És o senhor de Brochtuarach, certo? Bom, pois para lá te envio. Mas eu não quero ir para casa. Quero que me fuzile. Os ingleses entreolharam-se. Delira, disse o subordinado. Melton assentiu. Duvido que sobreviva à viagem. Porém, ao menos, a sua morte não cairá sobre a minha consciência. A porta fechou-se, com firmeza, atrás dos ingleses, deixando Jamie Fraser muito só e com vida.